escola pública, o ensino deve ser público, deve permitir que todos os nossos jovens possam ter a oportunidade de poder frequentar uma escola. Não podemos limitar o acesso à educação se os pais têm dinheiro ou não têm dinheiro. Portanto, são essas as primeiras questões que nós aqui temos que ver. Nós queremos que haja, de facto, continua a haver, que possa continuar a haver, o ensino privado em Portugal, mas defendemos, efetivamente, a qualidade e a existência de um ensino. Porque, como aqui também já foi dito, algum ensino privado não conseguiria subsistir se não houvesse, por parte do Ministério da Educação, também algum financiamento. Algumas escolas privadas têm grandes financiamentos por parte do Ministério da Educação. No agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital há essa qualidade. Há excelentes jovens, excelentes alunos, há excelentes professores que fazem um trabalho esplêndido no dia-a-dia em proporcionar um ensino público de qualidade. Agora, claro, vai sempre haver diferenças, porque essencialmente deriva desta situação. A escola pública é uma escola inclusiva, é uma escola para todos, é uma escola da oportunidade. Enquanto que o ensino privado só tem acesso quem tem possibilidades económico-financeiras para poder frequentar, e como sabemos, nem todos têm essas possibilidades.